Ok, obrigado a todos. Julgo que devem ter ouvido então a mensagem, pois a partir deste momento a sessão está a ser gravada. Como é André Anjos, do Instituto Learning do INA, darei apoio técnico à fala da convenção da sessão com o Dr. João Catarino. Entretanto, como podem observar no vosso ecrã central, relembro rapidamente a comunicação para a fala da conferência. Se vos for solicitado para introduzirem por microfone, devem carregar ou no botão controle do vosso teclado. Virá um momento em que o moderador vos pedirá para pedir a palavra, portanto, para que possam ordenadamente colocar as vossas intervenções. Esta operação faz-se através do botão da mãozinha, carregando no ícone da mão, como já alguns vocês puderam experimentar, ou então ainda com as opções de resposta rápida, que é por sim e não, que estão sensibilizados com o sinal de disco e com uma cruz. Relembro ainda que, particularmente, a pessoa que para comunicarem connosco durante a sessão, porque enquanto o moderador estiver a colocar a sua intervenção, não é conteúdo viável. Portanto, devem colocar algumas questões que queiram ver respondidas ou pelo chat ou então carregando na mãozinha para falar. Okay? É para nós estarmos atentos, como somos bastante participantes, para estar sempre atentos às pessoas que querem colocar dúvidas. Ok? Muito obrigado pela vossa atenção e vou passar então o testemunho ao Dr. João Catarino. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Olá, boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir em condições, um pouco melhor pelo menos do que aquilo que eu estava a ouvir o André. Nós vamos começar por esta sessão. Vamos começar esta sessão. Peço desculpa que eu também ainda não estou habituado aqui à audioconferência. E distraidamente retirei a mão do Crow. Nós vamos começar a sessão, por isso, pela apresentação de um caso prático, em que será esta apresentação feita pelo engenheiro Luís Mendes, da IBM. O engenheiro Luís Mendes é um dos membros do grupo da APDSI dos Serviços Partilhados. Aliás, esta apresentação é feita no âmbito de uma parceria entre o INA e a APDSI. Eu, como já fui referido, sou coordenador do grupo dos serviços partilhados. Vamos então começar por esta apresentação, mas antes ainda gostava de referir, de facto, quais é que são os principais tópicos que iremos abordar. Aproveito também para referir com satisfação que o feedback que estou a receber do som é bastante bom, por isso todos os participantes estão, em geral, a dizer que o som está bastante bom. Bom, os tópicos que iremos então a referir são a apresentação de um caso prático, como já referi o engenheiro Luís Mendes, o que são os serviços partilhados, as vantagens da implementação dos serviços partilhados. Iremos ver também qual é que é a situação atual na administração pública. E eu quero referir que eu, nesta situação, tenho algumas limitações, porque eu, de facto, trabalho na administração pública central e desconheço relativamente qual é que é a situação da administração local e da administração regional. Por isso, irei focar muito a apresentação na administração central e peço a colaboração e a intervenção dos participantes da administração local e regional para, enfim, a referir as suas experiências e adequarem esta apresentação também, darem testemunho de qual é que é, de facto, a sua experiência. Depois, por isso, temos a situação na administração pública, iremos ver os desafios que se colocam à administração pública e para os quais os serviços partilhados podem contribuir positivamente e, finalmente, quais é que são os fatores inibidores da implementação ao sucesso dos serviços partilhados e os fatores facilitadores ou de sucesso desta mesma implementação. Bom, vou então agora passar ao engenheiro Luís Mendes, a quem dou desde já a palavra. Só um minuto que eu consegui passar de slide. Peço aqui a ajuda do Nuno, porque é que eu não consigo pôr o slide 3. O slide 3, que é o slide que irá suportar a apresentação, por isso, do engenheiro Luís Mendes. Não estou a conseguir passar para. Ah, já está. Bom, passo então a palavra ao engenheiro Luís Mendes. Obrigado e aproveito para dar boa tarde a todos os presentes e desejar que apreciem a sessão que se vai estender agora por cerca de uma hora e pouco. Portanto, eu irei apresentar um caso prático dos serviços partilhados, que não é um caso que português, mas eu acho que é um bom caso para um exemplo daquilo que se poderia fazer em Portugal. Existem já alguns exemplos em Portugal, mas eu trouxe um caso que de Inglaterra, que é um caso de sucesso em que várias entidades públicas se juntaram para construir uma solução de serviço partilhado com benefícios para todas as partes. Primeiro, então, se quisermos ver quem são as entidades que se juntaram para obter estes benefícios. Portanto, foi o Somerset County, que é uma região inglesa que não muito cosmopolita, relativamente rural, que tem cerca de 1.900.000 cidadãos, portanto, não é uma região gigante como Londres, que esteja desfasada da realidade portuguesa. E, portanto, o Somerset County seria equivalente a uma região em Portugal. Do ponto de vista administrativo, nós não temos as regiões em Portugal, mas é isso que corresponde à Inglaterra. E também o Taunton Deane Borough Council, que equivaleria a uma cidade mais importante, o concelho principal dessa região, e também as entidades policiais dessa região. Portanto, estas três entidades, que são estruturas administrativas independentes, juntaram-se porquê? Porque queriam melhorar os serviços que tinham. Portanto, qual foi o âmbito que eles acharam que precisavam melhorar os serviços? Basicamente, acharam que deviam melhorar os serviços em todo aquilo que chamamos o front office e o back office. Portanto, os serviços de interface com os seus cidadãos, quer sejam serviços de call center, quer serviços de atendimento nas áreas administrativas, toda a parte de relação com o cidadão e as estruturas administrativas que gerem os processos internos para suportar essa relação. Portanto, a gestão dos recursos humanos dessas entidades, a gestão do património, o atendimento dos cidadãos, quer no call center, quer no front office, as tecnologias de informação, as áreas de gestão financeira, de gestão de receita, de atribuição de benefícios e o processo de compras, foram as áreas que foram selecionadas. Portanto, o que é que fica aqui de fora? Portanto, a gestão política é uma gestão política que continua a ser feita pelas entidades políticas. O Southwest One foi a entidade que vai ter as funções de serviços partilhados para fazer as funções administrativas de modo comum a essas entidades. Okay? Portanto, e eles escolheram este âmbito porquê? Porque eles estavam perante alguns desafios. Bem, os desafios são os desafios que são mais ou menos comuns, que era a realidade portuguesa, ou inglesa, ou se formos a qualquer outro país do mundo, que é custos crescentes nas suas atividades administrativas, uma crise económica que tem impacto nas suas receitas e na maneira como podem gerir os seus recursos, um conjunto de tecnologias de informação que precisavam de ser renovadas, okay? O objetivo político de ter um serviço de excelência, mas com um custo controlado, e na realidade, incapacidade de internamente arranjar os recursos e as capacidades que precisavam para atingir estes objetivos. Portanto, e eu penso que isto é um pouco comum a várias entidades, quer dizer, as pessoas têm objetivos de fazer muitas coisas e é difícil obter os recursos para fazer essas coisas. E para a dimensão que os serviços têm, às vezes, se calhar torna-se muito difícil reunir esses recursos por causa da eficiência financeira necessária para justificar o payback dos projetos. Então, o que é que estas três entidades fizeram? Fizeram uma parceria com a IBM há 10 anos para a prestação dos serviços que eu referi que estavam no âmbito. Portanto, para aqueles serviços administrativos todos, foi construída uma entidade que é gerida pela IBM durante 10 anos, onde serão transferidos todos os colaboradores que atualmente faziam essas funções. E essa entidade vai transformar o serviço, implementando novos processos, novos sistemas, otimizando as tecnologias que estão a suportar os processos, usando, por exemplo, workflows. E essa entidade, ao fazer essa otimização, vai reutilizar as pessoas e o know-how que já existe, mas vai construir em cima disso. Portanto, as pessoas são transferidas para essa entidade, os processos vão sendo otimizados, os postos de trabalho são mantidos, a IBM investe em novas tecnologias, em novos processos, em melhores práticas, mantém os postos de trabalho, investe em formação, constrói serviços de melhor qualidade e consegue, com os investimentos que faz, reduzir os custos globais, também tirando a sinergia entre as várias entidades. Okay? Neste caso, portanto, isto também correspondeu a um objetivo desta região de serem feitos investimentos e manutenção dos postos de trabalho localmente na região. Okay? E por isso é que as pessoas são transferidas para essa entidade com um compromisso de manutenção do emprego. Portanto, quais são os benefícios que neste momento já se conseguem obter desta parceria, que se iniciou há cerca de 2 anos? Portanto, há uma redução da burocracia, há uma maior rapidez nos processos de relação com o cliente, há uma maior partilha de informação entre as diferentes entidades, não só por causa da sinergia criada pelos seus partilhados, mas pelos novos sistemas que permitem partilhar informação. Os serviços são controlados através de indicadores de qualidade e performance, e existem compromissos e análises de melhoria contínua do serviço. Ou seja, portanto, indicadores de serviço, por exemplo, quanto tempo é que demorar um determinado processo de serviço ao cliente, são processos que são monitorizados em termos de performance e existem objetivos para melhorar isso e existem níveis de serviço acordados. Houve uma melhoria dos serviços online que eram disponibilizados ao cidadão, houve redução de custos, portanto, todo este processo implica novos investimentos, mas globalmente existe uma redução de custos associados à sinergia global do projeto. E houve acesso a novas tecnologias e soluções que, de outra maneira, dificilmente haveria capacidade de investir. Já agora, só falando um pouco do futuro, a maneira como a parceria foi montada está a prever que outras entidades no futuro, no contexto regional onde se insere, portanto, outras entidades da zona ocidental do sudoeste da Inglaterra que possam aderir a esta parceria para tirar benefícios delas. Existe contínuos investimentos e processos de melhoria contínua que se prevêem para o futuro e está salvaguardado o emprego dos colaboradores que estão aqui, que foram transferidos para esta parceria. Portanto, eu apresentei de maneira um pouco rápida esta referência, mas estou aberto a alguma questão que tenham. Ok, Luís, muito obrigado por este apoio, esta apresentação de um caso prático. Nós começamos esta apresentação um pouco às avessas, que normalmente começa por apresentar o que é, qual o modelo, um início mais teórico para depois chegarmos à apresentação dos casos práticos. Aqui penso que, de qualquer maneira, este caso nos pode ajudar e tem aqui muitas coisas, muitas questões que posteriormente eu irei voltar a referir. Temos aqui dois pedidos de intervenção e eu passo então a palavra à Guilhermina, que pediu, é a primeira pessoa que pediu a palavra. Guilherme, já lhe dei o privilégio de voz, pode tomar a sua ideia, por favor. Muito obrigado. Ok, será que vou passar então a voz ao colega António Alquerque para que ele coloque a questão. Já voltamos então à colega Virginia. Tá, boa tarde a todos e a todas, espero que me estejam a ouvir bem. Queria só pôr uma pequena questão relativamente à exposição do engenheiro da IBM, que é o seguinte: pensa, tem a convicção que esse caso, que deu exemplo em inglês, é aplicável à realidade portuguesa? Ou seja, sabemos que temos imensa falta de recursos. Os que temos também muitas vezes são usados indevidamente. Há uma grande falta de formação para o uso desses recursos, peço desculpa. E, por exemplo, a maioria dos recursos humanos sabem usar hoje as tecnologias de informação um bocado por autodidatismo. Portanto, não têm propriamente uma formação específica e, como tal, não sabem rentabilizar as tecnologias que estão à sua disposição. Aproveito para dizer que trabalho nos hospitais da Universidade de Coimbra, na Administração Pública Central, e eu tenho constatado isso a nível interno. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Eu penso que, do ponto de vista da primeira parte da pergunta, tinha a ver se a experiência que existe na Inglaterra seria adequada à realidade portuguesa. Na realidade, eu penso que sim, porque nós, quando falamos com cada um de diferentes entidades, todas as entidades são diferentes e todas têm questões particulares. Mas, na realidade, a maior parte delas partilham os mesmos problemas e os mesmos objetivos. E, portanto, eu penso que é claramente aplicável do ponto de vista da experiência que existe noutros países. E mesmo em Portugal, quer dizer, toda a gente tem particularidades. Mas o que precisamos é de acreditar nas soluções que estão comprovadas e que podem fazer sentido. Ou então pensar em qual seria a melhor solução para um determinado problema. Mas penso que os serviços partilhados têm vantagens claras do ponto de vista de sinergia. E isso leva um bocadinho à questão que falou relativamente à experiência, à qualificação das pessoas. E também com uma pergunta que foi colocada aqui no chat, que tem a ver com a questão, como se fala, a questão das sinergias. Na realidade, a questão que refere que da falta de qualificação de algumas pessoas, a maneira como são utilizadas as tecnologias de informação, os sistemas que estão disponíveis, derivam da capacidade de investimento que existe, não é? Portanto, uma entidade sozinha tem uma determinada capacidade de investimento, que será necessariamente limitada à sua dimensão, mas quando se pode juntar com outras entidades, claramente que partilhando investimentos, por exemplo, na área da formação, mas também de construir novos sistemas, existe uma mais-valia clara e, portanto, podemos fazer algo melhor. Portanto, a capacidade de formação tem sinergias dentro das próprias pessoas, mas as próprias capacidades dos sistemas são criados, por exemplo, para gerir os processos de recursos humanos e a qualidade dos processos que podem ser montados para gerir os recursos humanos, as carreiras das pessoas, as avaliações, os processos de avaliação, os processos de desenvolvimento profissional, a qualidade desses processos pode ser melhorada quando podemos fazer investimentos e podemos montar processos de maior qualidade que só justificam para uma escala superior. E essa escala, muitas vezes, não existe dentro da própria, do próprio serviço e precisa de crescer. Passamos agora a palavra, então. Bom, eu tenho aqui ainda, temos aqui ainda mais três questões. Vamos ouvir estes participantes. O engenheiro Luís vai ter também agora que sair e por isso vamos ouvir as questões destes três participantes, o António Albuquerque, a Cláudia Cardoso e o João Pires, e depois no final destas questões vamos voltar a passar a palavra ao engenheiro Luís Mendes, que irá responder. E depois então continuaremos a apresentação. Queria recordar que o António já colocou a sua questão. Vou passar então o privilégio de voz à Guilhermina para que ela possa fazer a sua intervenção. Guilhermina, já tem o privilégio de voz, basta carregar na tecla Ctrl teclado, só para o microfone. Estamos a aguardar. Não estamos a ter feedback da nossa participante Guilhermina, vou passar à Cláudia Cardoso. Cláudia, estamos a aguardar. Boa tarde a todos. A minha questão tinha a ver com a redução de custos através de sinergias. Gostava de ver mais concretizada essa opção. No entanto, já foi respondida, entretanto, por isso agradeço na mesma. Obrigada. Ok, então vou passar a palavra ao participante João. Boa tarde. Eu só gostava de fazer uma pergunta na sequência daquilo que acabou de ser exposto, era se o nosso conferencista tem conhecimento se no setor público ou também no privado, em Portugal, já houve algum tipo destas parcerias para portanto, a produção de serviços partilhados. Obrigado. Bom, obrigado pelas questões. Esta questão era aqui. Também a questão colocada pela nossa colega Cláudia Cardoso, por isso também, enfim, já foi em parte referida e eu irei voltar a mencionar esta questão. Em relação a esta última questão, de facto, em Portugal, não existe nenhuma a estrutura em termos de parcerias público-privadas, que foi a questão que esteja em termos de serviços partilhados. Existe, no entanto, e eu irei depois referir um pouco, algo nos hospitais, que é o SUS, que se assemelha um pouco a isto. O SUS não é propriamente parceria público-privada, é de facto uma associação, mas nessa associação podem intervir, podem participar as entidades do sistema de saúde, incluindo, por isso, as entidades privadas. Também, do que conheço no estrangeiro, sei que há outsourcing, há participação de entidades privadas em algumas dos serviços partilhados, nomeadamente no Reino Unido, mas confesso que só li muito genericamente, não conheço para poder estar a referir a estas situações. Bom, eu passava então aqui, vamos dar então continuidade à apresentação e passo para o próximo slide. Neste slide, por isso, eu gostaria de colocar uma primeira questão. Continuo a não conseguir passar os slides. Peço ajuda para o slide número 4. Não sei se é o tempo de carregamento, já passou. Não fui eu que passei o slide. Já agora peço desculpa aos participantes. Esta minha observação é para quem me está a apoiar, a gerir, por isso aqui a apresentação, que é o André ou o Nuno, não foi passado, de facto, por mim. O Nuno acaba de me dizer que foi eu. Pronto, então vou ir dizendo ao Nuno para a passagem dos slides. Bom, temos então aqui a primeira questão. Eu gostava de saber, de facto, quem é que tem experiência de serviços partilhados dos participantes. E vou pedir que a resposta a esta questão, para começarmos por experimentar o sistema, seja dada através dos botões que estão cá em baixo, com o V do sim ou a cruz que será o não, para sabermos quem é que tem experiência de serviços partilhados ou quem é que não tem esta experiência. E por isso peço aos participantes que votem agora. Estamos a receber os votos. E, dentro em breve, por isso irei dizer, estou a ver que, de facto, a maior parte das pessoas não têm esta experiência em serviços partilhados, que apenas dois colegas, até o momento, três colegas, têm experiência em serviços partilhados. Penso que já todos terão dado a vossa opinião e, por isso, posso-vos dizer que neste momento temos 14 que têm experiência e 4 participantes, desculpem, 14 que não têm experiência e 4 participantes com experiência. Eu pedia então que nos ajudassem e que contassem um pouco qual é que é a vossa experiência, por isso qual o setor que pertencem, que áreas estão abrangidas pelos serviços partilhados e que tipo de serviços partilhados é que estamos a falar. Estamos a falar dos serviços partilhados, por isso, suportados por organismos públicos ou por uma empresa. E por isso peço que quem queira intervir e quem queira relatar a sua experiência o refira, nomeadamente aquelas pessoas que disseram que têm experiência de serviços partilhados. Talvez a Helena Tavares, não sei se o João Martins, se querem intervir e contar genericamente a sua experiência. Nomeadamente, se houver alguém da administração local, eu pedia que intervisse e nos contasse um pouco qual é que é a sua experiência em termos de serviços partilhados. Parece haver aqui alguma, pronto, ainda algumas dúvidas da Helena Tavares e Filomena Pires. Questionam se a RAF-SIC e a SRH são considerados serviços partilhados e se o que se passa no Hospital de Santa Maria também se pode considerar serviço partilhado. Portanto, eu creio que ainda está a haver aqui alguma dúvida se as pessoas realmente sabem se têm serviços partilhados. Passo a palavra. Em relação a esta questão que foi colocada, eu gostava de dizer que a RAF, a RAF-SIC e a SRH, eu penso que em parte pode ser considerada, enfim, serviços partilhados na medida em que houve uma entidade que assumiu o desenvolvimento de aplicações para um conjunto de entidades. No entanto, a postura não foi essa, a postura de facto foi uma postura de centralização de uma determinada função e de uma entidade que assumiu centralmente o desenvolvimento. Posteriormente tentou-se de facto assumir esta postura de serviços partilhados, nomeadamente através do ISP criado no Instituto de Informática, que passou a prestar serviços de tecnologias de informação, de aplicações, em termos de serviços partilhados. Mas, de facto, a ideia inicial foi uma ideia de centralização, não foi uma ideia, e de cumprimento de uma função central, não foi uma ideia exatamente de serviços partilhados. Em relação ao caso do Hospital de Santa Maria, confesso que não conheço e por isso não posso falar sobre esta situação. Bom, não temos de facto aqui inscrições, não houve correspondência ao meu pedido para intervenção nesta área. No entanto, vou tendo algumas questões que vão sendo colocadas em termos do chat. Penso que talvez estas pessoas que estão a colocar tenham alguma dificuldade na intervenção. Tenho aqui uma questão que coloca se serviços partilhados não é a mesma coisa que prestação centralizada de serviços. Bom, vamos então, esta é uma questão que eu vou abordar e vamos então passar para o slide número 5, para o meu slide número 5, que espero conseguir agora. Pelos vistos já descobri qual é a técnica de passar. Tenho que deixar de falar para conseguir passar o slide, porque estar a carregar na tecla de control e no rato para passar o slide, de facto ele não estava a deixar isso. Enfim, já descobri esta técnica. Bom, então, o que são serviços partilhados? Bom, os serviços partilhados, e chamamos serviços partilhados, à otimização da execução de processos comuns a diversos organismos através da sua execução partilhada num organismo especializado, o centro de serviços partilhados, que será a entidade responsável pela prestação desses serviços, que até aí eram desenvolvidos em diversos organismos. Um exemplo muito concreto, todos os organismos da administração pública classicamente têm a sua área de recursos humanos, desenvolvem, por isso, processos dentro dos recursos humanos, seja o processamento de vencimentos, seja, enfim, o cálculo das antiguidades, etc. Há uma série de processos que são aqui desenvolvidos e o que acontece é que, com a implementação dos serviços partilhados, estes processos são divididos, há um split do processo em que parte passa a ser desenvolvida no Centro de Serviços Partilhados e outra parte continua a ser desenvolvida dentro dos organismos. Por isso tenta-se que se passe para o Centro de Serviços Partilhados a maior parte do processo e das funções, mas, como devem calcular, há sempre algumas coisas que têm que se manter nos próprios organismos. Os serviços partilhados, por isso, destinam-se a processos, normalmente, que não são estratégicos, nomeadamente processos de suporte administrativo ou processos de suporte técnico. Uma definição dada pela OCDE é que os centros de serviços partilhados podem ser definidos como unidades que providenciam processos de suporte a mais do que um único ministério, agência ou setor do governo. Por isso, há esta característica interessante que, por exemplo, que quando uma entidade apenas fornece serviços a um ministério, a OCDE considera que normalmente estamos perante estruturas de centralização e não de serviços partilhados. Bom, peço desculpa que eu tive que passar o slide e, como já sabem, eu quando passo o slide tenho que parar um pouco de falar. Dito isto, de facto, a centralização de funções não é em si um serviço partilhado. Em que é que se diferencia, no essencial, um serviço partilhado de um serviço centralizado? É que o serviço partilhado apenas presta o serviço. As competências de gestão mantêm-se nos organismos. Um exemplo. Há um processo de aquisição. Quem trata, quem decide, digamos, em última análise, quem autoriza os pagamentos, quem decide o que quer num serviço partilhado é o organismo. O organismo define o que quer e o Centro de Serviços Partilhados apenas, digamos, presta o serviço de aquisição. E esta diferença é uma diferença, por isso, grande, porque nos serviços centralizados são os próprios serviços que decidem, que autorizam, que se responsabilizam, que fazem toda a gestão, que assumem a gestão, por isso, de todos os processos. Enquanto que no Centro de Serviços Partilhados a competência, a gestão, mantém-se no próprio organismo. Por isso, a centralização de funções não é, em si, um serviço partilhado. Por isso, nos serviços partilhados, a capacidade de decisão reside, continua a residir no próprio organismo. Por outro lado, também os serviços partilhados não são necessariamente e não correspondem necessariamente ao outsourcing, embora, como vimos, os serviços partilhados possam ser montados recorrendo ao próprio outsourcing, que foi o caso que foi o exemplo que o engenheiro Luís Mendes, por isso, nos trouxe aqui, embora um tipo de outsourcing muito específico, por isso, baseado numa parceria público-privada. Bom, eu tenho aqui algumas questões que estão a ser colocadas em termos do chat. Eu peço desculpa que tenha alguma dificuldade de estar a gerir em simultâneo, enfim, todo este controle de bordo com múltiplas indicações. Queria ver só se, antes de passar para o slide, se há aqui alguma questão que eu possa que se enquadre aqui nestas, nesta... Pronto, quando se cria uma entidade gestora, está sujeita ao direito privado ou ao direito público, no caso da Inglaterra, como se passa, por isso, em relação a esta questão, uma entidade gestora depende, de facto, do estatuto e depende, por isso, se ela pode ser direito privado ou direito público. No caso de ser direito privado, haverá um contrato que regula essa relação e a prestação de serviços, por isso, ao Estado. Por isso, digamos, tem a ver com a própria natureza da entidade. Nós vamos ver que há múltiplas formas que estas entidades podem assumir e não é pela forma em si, digamos, que impede de ser um serviço partilhado e por isso é admissível múltiplas formas. Existem em Portugal múltiplas formas e existem também noutros países múltiplas formas que podem assumir e não é, digamos, o facto de ser uma empresa pública, uma fundação, uma empresa privada, um organismo da própria administração pública que impede que seja um serviço partilhado ou que tipifica enquanto serviço partilhado. Bom, eu penso que estou aqui a ver mais o chat, ao que eu possa agora... É feita aqui uma questão sobre as compras eletrónicas. Eu já irei à frente referir esta questão e por isso vou avançando, não pego já nesta questão. Bom, quais é que são as vantagens dos serviços partilhados? A primeira vantagem, vamos agora referir a diversas das vantagens para a implementação dos serviços partilhados. A primeira vantagem é, de facto, proporciona elevadas economias de escala e proporciona, de facto, ganhos em termos de custo, de custos envolvidos sociais. Porque, de facto, implica a diminuição dos recursos necessários, implica também a diminuição da redundância e o aumento da produtividade com ganhos de eficiência bastante grandes. No caso do setor privado, onde existem mais experiência, como sabem, as grandes empresas, os grandes agrupamentos empresariais têm e recorrem normalmente a serviços partilhados, seja no setor financeiro, seja no setor, por exemplo, das telecomunicações, seja na própria indústria, como é o caso da Sonai, que é referido, e de facto todos eles referem a existência de ganhos elevados. A PT refere 20% dos custos, a Sonai Indústria, por exemplo, refere 39% dos custos. Noutros países, por exemplo, no Reino Unido, a iniciativa para os serviços partilhados tem levado, desde 2007, a um corte anual de 5% das dotações orçamentais, mas, atenção, das dotações orçamentais com as despesas das áreas de suporte. Enfim, como sabem, as despesas orçamentais são classificadas, existe um classificador e estamos a falar aqui, e isso passa-se também em Inglaterra, nas despesas na área de suporte. Outros países referem ganhos superiores. A OCDE, no seu estudo, onde compara diversas experiências, refere que, em geral, por isso, os ganhos são, como podem ver na citação que está, variam entre 5% e 20% das despesas operacionais nesta área. Por isso, isso são os ganhos que estão registados em relação aos quais existem estudos e que, por isso, são ganhos que eu penso que são ganhos substanciais, especialmente se conseguimos apontar para valores perto dos 20%, o que quer dizer menos um quinto dos custos que os custos atuais. Vamos então também ver outras vantagens que existem, por isso, na implementação dos serviços partilhados. Outra vantagem importante, e esta foi em parte já referida há pouco pelo engenheiro Luís Mendes, é a normalização e otimização dos processos com a implementação das melhores práticas. Ou seja, nós normalmente, os processos não são, tradicionalmente, não estão standardizados em termos da administração pública. Nós temos, de facto, algum formalismo legal na definição de alguns processos, mas não temos depois, de facto, digamos, entre aspas, um formalismo processual e não existe uma normalização dos processos e processos idênticos são feitos e são realizados de forma diferente em diversos ministérios, em diversos organismos. A normalização é ótima, é uma condição para os próprios serviços partilhados. É impossível um centro de serviços partilhados assumir, por isso, processos feitos de formas totalmente dispares, totalmente diferentes em diferentes organismos. Por isso tem que haver uma normalização que normalmente é feita através da adoção das melhores práticas. Os processos são, de facto, levantados, são definidos com algum rigor. Passa a haver um maior controle sobre os próprios processos. Passa a haver também a capacidade, isto foi algo importante, há bocado referido pelo engenheiro Luís Mendes, de mais informação sobre, e melhor informação sobre os próprios processos, o que possibilita, de facto, uma melhor gestão dessas áreas, uma melhor gestão dos próprios processos. Aproveito de pedir do engenheiro Luís Mendes, que acaba de dizer que tem que sair, aliás, o que eu já tinha referido e a razão pela qual também ele interviu logo no início. Outro aspecto também que a normalização implica é que, de facto, ela possibilita, e aliás a implementação dos serviços partilhados normalmente é feita por recurso às tecnologias da informação. É difícil, de facto, avançar para a criação de serviços partilhados sem a implementação e sem o suporte em sistemas e tecnologias da informação e, nomeadamente, por isso, com recurso a sistemas do workflow, onde os processos, estes processos são implementados. Outra vantagem, de facto, importante é a aposta na colaboração entre serviços, criando uma nova cultura gestionária. Há pouco, um nosso colega, Sotero Martins, colocava exatamente esta questão, que se, de facto, os serviços partilhados criam uma nova forma de gestão. Eu penso que eles em si não criam uma nova forma de gestão, mas potenciam o aparecimento de uma nova forma de gestão, de facto, mais baseada na colaboração, com um foco maior, por isso, dos próprios organismos no cumprimento da sua missão e, por isso, há aqui a possibilidade, há a hipótese de se criar uma nova cultura gestionária. E eu irei depois referir este ponto um pouco melhor, quando falar nas diferentes fases em que tem passado a organização dos serviços na administração pública, mas, de facto, isto aponta, de facto, já para uma nova fase dos serviços, baseada em questão é baseada, por isso, em redes, baseada, de facto, na colaboração entre os próprios organismos. Vamos ver ainda mais vantagens que a implementação dos serviços partilhados tem. Eu sei, peço desculpa, estava aqui, fui aqui questionar, estava a carregar na tecla de controle. Ainda vantagens na implementação nos serviços partilhados é que facilita e torna mais rápida, de facto, a implementação de reformas, diminuindo os pontos focais de mudança. De facto, uma das grandes vantagens dos serviços partilhados é que, de facto, se concentra, de certa forma, de facto, estas funções, a prestação destes serviços. Imaginem, por exemplo, que países como Portugal, por exemplo, não necessitaria certamente mais do que umas 5 ou 6 estruturas de serviços partilhados. Por isso, se quisermos, por exemplo, fazer uma reforma em que se mude a contabilidade, e é o caso, por exemplo, do POCP, da passagem de uma contabilidade pública para uma contabilidade digráfica, em vez de termos o foco em 400 organismos, que é o número de organismos simples que existem atualmente, podemos ter o essencial, de facto, nesses conjunto de serviços partilhados, por isso num número muito mais restrito de organismos. Isto se não tivermos em conta, claro, que o POCP também proporciona uma melhor gestão, outras possibilidades em termos de gestão, que não é, não se trata apenas, de facto, de processos de qualidade, e aí, de facto, também se teria que dar uma formação diferente aos próprios formadores. Outro aspecto importante é que dá aos organismos, e isto é algo que eu já tinha referido há pouco, e peço desculpa que isto está mal escrito, dá aos organismos maior disponibilidade para se concentrarem no cumprimento da sua missão. Isto já tinha referido e penso que é outro aspecto também importante em termos da implementação dos serviços partilhados. Finalmente, como último slide em que retratos da implementação dos serviços partilhados, é que, de facto, rentabiliza as competências, possibilitando a criação de centros de conhecimento e de excelência. Vejam, nós, quando temos hoje em dia os organismos, existem às vezes organismos muito pequenos cujos processos, um determinado processo, passa 1-2 vezes por mês nesse organismo. Um centro de serviços partilhado, obviamente, esses processos passam de outra forma, passam com outra frequência. As pessoas habituam-se, ganham conhecimento, ganham saber, ganham hábito em trabalhar esses processos, podem aprofundar o seu próprio conhecimento e, por isso, de facto, rentabiliza essas competências e o conhecimento que existe e, por isso, possibilita, de facto, a própria excelência no cumprimento desses processos. Também, e este aspecto é um aspecto interessante, este último aspecto, esta última vantagem, e que é um aspecto que tem sido referido em diversos estudos, é que proporciona, de facto, maior satisfação e realização aos colaboradores que passam a ser responsáveis por processos fins, estratégicos para o negócio, enquanto enquadrados no centro de serviços partilhados. Por isso, em vez de serem pessoas que trabalham em áreas de suporte, que, como sabem, muitas vezes são secundarizadas, são olhadas como inferiores dentro do próprio organismo, passam a ser responsáveis por processos fins, passam a ter satisfação. É curioso que, por exemplo, quando a Dinamarca, e isto via esta referência, apostou em avançar para os serviços partilhados, na administração pública, o fez por 2 motivos. E o primeiro motivo que a Dinamarca apresentou, que refere, e eu vou citar, é criar um ambiente de trabalho mais atrativo para os profissionais das áreas administrativas e das áreas das tecnologias da informação. Sendo que o segundo motivo pelo qual avançou é a necessidade de criar ganhos de eficiência na administração pública. De modo que vejam que existe aqui, de facto, algo que às vezes nos passa despercebido, mas que é importante, que é esta maior satisfação e realização dos colaboradores destas áreas. Bom, antes de passar e referir agora as vantagens na implementação dos serviços partilhados, a Cláudia já se inscreveu há um pouco e eu vou passar à Cláudia a palavra para ela poder intervir, aliás, a Cláudia, que é uma das pessoas que tem, de facto, experiência nesta área dos serviços partilhados. E por isso, Cláudia, obrigado, vou passar a palavra. O meu comentário tem a ver com uma das vantagens que referiu na normalização. A normalização é um dos temas que é muito sensível ao nível dos serviços partilhados, especialmente em recursos humanos. Pelo menos é isso que neste momento a prática me diz, porque entra um bocadinho na esfera de competências de cada organismo. Eu definir uma padronização para um processo administrativo pode não ser assim tão simples, porque uma simples tarefa como definir as férias pode não ser feita toda de forma igual nos diferentes organismos. E depois nós, nos serviços partilhados, iremos ter uma só aplicação que irá gerir as férias. Portanto, até que ponto é que pode ser gerido de maneira idêntica em todos os organismos que aderirem ao serviço partilhado, não é? Que sejam clientes. A questão prende-se essencialmente com não vejo isso como uma vantagem. Vejo como uma vantagem, mas vejo também como um problema que encontramos nos serviços partilhados. A normalização, porque a administração pública, apesar de ser uma grande empresa, digamos assim, tem também competências muito próprias em cada mini empresa, em cada sucursal, digamos assim. E isso é uma problemática. Se calhar tinha que haver uma maior intervenção da DGAEP, não sei, mas também é complicado, porque os organismos não deixam de ter as suas competências próprias. Gostava de saber a opinião também das outras pessoas, o que é que pensam sobre isto, porque é um tema que me é caro, que tenho vindo a discutir bastante. Obrigada. Bom, obrigado, Cláudia. Eu acho que esta questão, de facto, é uma questão importante. Eu, sinceramente, não me sinto capaz de dar uma resposta, enfim, totalmente satisfatória a esta questão, mas para quem já trabalha, e eu já trabalho há muito tempo na área das tecnologias da informação e na área da implementação de sistemas de informação, lembro-me que, de facto, os sistemas de informação implicam sempre uma certa normalização, de certa forma condicionam sempre ao implementar informaticamente determinados processos, condicionam sempre, de facto, a liberdade dos organismos que aderem a isso. E estou a falar, enfim, qualquer software, qualquer estrutura, qualquer fase em que seja necessária uma normalização dos processos, temos, de facto, esta limitação, de facto, à liberdade de cada um dos organismos. Eu penso que haver sempre, nestes casos, compromisso, mas também não podemos deixar de ter presente o seguinte, é que normalmente se tende sempre a utilizar as melhores práticas e, por isso, a normalização acaba sempre por ser uma vantagem, acaba por ser sempre também, de certa forma, uma evolução em termos dos próprios processos, em termos da modernização destes processos, em termos da sua própria melhoria. Bom, eu vou então... Peço desculpa, esqueço-me sempre que tenho que parar de facto para passar os slides. Vamos então continuar com a apresentação. Só queria dizer que, antes de continuar, que há aqui de facto participantes que são participantes coletivos e queria, enfim, saudar esses participantes, primeiramente de Angola, onde um participante entrou em seu nome, mas estão de facto 5 pessoas, e também no Porto e nos Açores, onde também estão diversos participantes em salas em conjunto, e por isso queria saudar esses participantes. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, a questão dos serviços partilhados é uma questão que temos que colocar, de certa forma, num contexto de evolução da organização da administração pública. Eu peço desculpa, de facto tenho que me focar na administração pública central e penso que nós podemos ver 3 fases nos tempos recentes da administração pública central. Uma que foi a fase da centralização, outra foi uma fase de dispersão ou da autonomia e, finalmente, uma fase da unificação, em que é a fase em que estamos neste momento a entrar. Caracterizando cada uma das fases rapidamente, a primeira fase é a fase que, enfim, ocorreu antes dos anos 90, ou seja, até aos anos 90. Possivelmente muitos dos participantes já não se lembrarão e são posteriores a essa fase, mas é uma fase em que, de facto, se verificava um forte centralismo da administração pública, com uma gestão centralizada dos recursos, com organismos centrais com grande poder controlador, como, por exemplo, as secretarias gerais, onde havia quadros únicos de pessoal, por isso uma gestão centralizada dos recursos humanos. A própria gestão financeira, que até era muito centralizada na própria Direção-Geral da Contabilidade Pública, na altura, e os institutos de informática, que centram, de facto, as aplicações. Eram normalmente grandes aplicações que tratavam grandes volumes de informação. Os organismos simples eram organismos, de facto, com pouca autonomia. É curioso ver que os próprios sistemas informáticos eram sistemas baseados nos mainframe, por isso, numa tecnologia que exigia ela própria em si esta centralização. De facto, havia muito um foco no aumento da produtividade destes processos, porque havia processos, por exemplo, processamento de vencimentos, que eram processados muitos vencimentos, e por isso, de onde esta centralização. A segunda fase, diria que é a fase em que estamos e, eventualmente, a fase na qual estamos a sair, que é uma fase que é tipicada pela importância das teorias do New Public Management, por isso a teoria que referia que let managers manage, por isso, em que levou à grande independência da gestão, à grande autonomia dos organismos, com uma perda de importância dos organismos centrais e, de facto, uma grande gestão interna, na eficiência interna nos próprios organismos, o que levou a sistemas informáticos baseados também em arquiteturas cliente-servidor. Curiosamente, e de acordo com o estudo que eu tenho vindo a referir da OCDE, nesta fase houve, ao contrário daquilo que se procura, um aumento dos recursos humanos, um aumento em termos de número total de recursos humanos necessários para de facto, providenciar estas funções que nós estávamos a referir, funções em termos de financeiras, recursos humanos, etc. Peço desculpa destas interrupções, mas de facto devem-se à passagem dos slides. A terceira fase é a fase em que estamos agora. É a fase, digamos, em que nascem os serviços partilhados, nasce ou renasce, talvez. Há quem diga que renasce os serviços partilhados, porque de certa forma é repegar a fase inicial da centralização, mas sem retirar aos organismos, por isso, as suas competências de gestão. É apenas centralização no sentido de otimização dessas funções de suporte. Por isso, centralmente, os organismos centrais passam cada vez mais a ter funções de regulação e assumem essas funções de regulação. Os organismos, por isso, tendem a manter a sua autonomia, mas a focar mais na sua missão e a passar, por isso, aquilo que são as áreas de suporte, as suas preocupações na área de suporte para os serviços partilhados. Temos, de facto, um funcionamento cada vez mais em rede e a existência, por isso, de colaboração entre os organismos. E por isso temos aqui, de facto, um foco na eficácia e na eficácia global, mais o foco num funcionamento global eficaz do que no funcionamento eficiente de cada um dos organismos. Os sistemas informáticos, de facto, caracterizam-se aqui pelo predomínio das aplicações sobre a internet. Aliás, eu sou da área da informática e venho dessa área e acho muito curioso, de facto, como as próprias tecnologias da informação têm acompanhado toda esta mudança. Não sei se são elas que a proporcionam, se a própria mudança nas estruturas organizativas, digamos, leva, digamos, à mudança dos sistemas de informação. Bom, passemos agora a uma segunda questão. Não sei se concordam, de facto, com as vantagens referidas para a implementação dos serviços partilhados. E se concordam, por isso, com esta evolução que eu referi em relação à administração central. Aquelas vantagens são realmente vantagens? São aquelas as mais importantes? Existem outras mais importantes, mais significativas? Que acham? Tenho aqui, enfim, diversas pessoas que estão através do V a dar a sua concordância, mas se quiserem também podem intervir, mas gostava então que em relação às vantagens que dissessem ou pelo V ou através da intervenção ou pelo X, não é? Também o X representa a não concordância, se estas vantagens que eu mencionei são de facto aquelas vantagens ou se existem outras também que queiram mencionar. Ok, estou a ver que de facto há uma concordância boa com estas vantagens. Não tenho nenhum pedido de intervenção por isso vamos avançar, porque também já são 3 horas e por isso vou avançar aqui com a apresentação. Bom, avançando e situando, de facto, os serviços partilhados, e eu vou avançar mais rapidamente do que tinha previsto, porque, de facto, já são 3 horas, e por isso vou ter aqui que passar por cima de algumas coisas, mas eu relembraria que os serviços partilhados e esta ideia de serviços partilhados, que nasce um pouco, esta perspectiva mais recente, mais moderna, nasce de facto até para a implementação do POC-P e com a experiência, da impressão do rigor que desde o início sempre se viu que era impossível implementar e mudar toda uma técnica contabilística sem a criação dos serviços partilhados, em que haveria de facto uma diminuição do foco de unidades sobre as quais seria feita a mudança, e a fase seguinte foi o prazo. O prazo vem apresentar pela primeira vez de uma forma estruturada a importância dos serviços partilhados Eu penso que não há aqui ainda, não há uma estratégia claramente definida, mas há apenas um conjunto de princípios e o mencionar que é importante, por isso o avançar no sentido dos serviços partilhados. Posteriormente, por isso, ao prazo, a fase seguinte foi, de facto, a criação da própria GERAP atualmente, e há outras experiências também de serviços que, entretanto, foram criadas. Atualmente, as experiências de serviços partilhados que eu conheço são estas que aqui aparecem mencionadas, o SUS, que já referi, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, a própria GERAP, a Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, foi criada no ano passado também a Unidade de Tecnologias da Informação de Segurança, por isso muito focada nas tecnologias de informação e das comunicações, e que foi criada no âmbito do MAI. Apesar de não possuírem também no seu estatuto, alguns prestam atualmente também um pouco e tentam colocar-se nesta ótica dos serviços partilhados, como seja o próprio Instituto de Informática do Ministério das Finanças. O SUS, de facto, é, como já referi, uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa. A tutela é exercida, por isso, pelo Ministério da Saúde, e podem ser associados ao SUS, como já referi, todas as entidades públicas ou privadas que integram o sistema de saúde português. As receitas, neste caso, provêm das cotas dos associados e da prestação de serviços efetuado pelo próprio SUS. O outro caso é a GERAP, a outra situação de serviços partilhados, que é uma entidade pública empresarial, por isso tem uma natureza diferente. A GERAP presta serviços partilhados numa primeira fase nos domínios da gestão de recursos humanos e de recursos financeiros. Esta prestação de serviços pode progressivamente alargar a prestação a outros domínios, como seja as tecnologias da informação. Por outro lado, também esta prestação de serviços partilhados iniciou-se no Ministério das Finanças e progressivamente será ou poderá ser alargada a serviços e departamentos governamentais de outros ministérios. A UTIS, finalmente, por isso é um serviço central da administração direta do Estado, por isso reparem que temos aqui serviços com diferentes modelos, de facto, e neste caso, enfim, as suas vêm do Orçamento do Estado, por isso diferentes serviços com diferentes tipos de financiamento também a suportar, digamos, o seu funcionamento, a suportar a sua própria lógica. Em relação à Agência Nacional de Compras, que há bocado foi colocado no chat a questão se seria ou não um serviço partilhado, e esta questão surge frequentemente. Eu gostava de dizer que, de facto, não considero, não me parece que seja um serviço partilhado. Penso que a Agência Nacional de Compras corresponde, aliás, nos seus próprios estatutos, o Sistema Nacional de Compras define-se e segrega duas funções, a função de contratação e a função de compra e pagamento. E, de facto, é a função de contratação que é centralizada, muito bem centralizada, de facto, na ANCP, e a ANCP, por isso, passa a ser a entidade gestora do Sistema Nacional de Compras, a entidade responsável pela celebração de acordos de quadro ou outros contratos públicos, e ela cumpre, por isso, funções centralizadas no âmbito do Sistema Nacional de Compras e não funções comuns a diversos organismos. Bom, antes de avançar, eu gostava de salientar que tenha diversas pessoas a referir e a protestar que eu não referi as desvantagens dos serviços partilhados. E por isso, em relação às desvantagens, eu gostava de devolver a questão e gostava que fossem os participantes a intervir sobre este tema e a referir quais é que são as desvantagens, as principais desvantagens que vêm em relação à implementação dos serviços partilhados. E temos já aqui um participante inscrito, o João Martins, e por isso eu vou passar a palavra ao João Martins para poder intervir, penso que, sobre este tema. Olá, João Martins, aqui André, a gente tem dado. Já convido o negócio para colocar a sua questão. Sou Inácio Sousa, do Ministério da Economia. Vou dar, estou a ouvir parte desta conferência e vou dar uma opinião meramente pessoal e também de sensibilidade, uma pessoa que não está a preparar alguma sensibilidade ao que se passa. Quando há pouco referiu um bocadinho a história da administração pública, no século XX, em que houve uma fase de centralização, outra de autonomia e outra de unificação, a leitura e depois... Não? O que eu queria perguntar é se esta fase... Está a ouvir? Esta fase de autonomia não condeu uma fase em que o principal objetivo era servir qualidade, o caso concreto de cada especificidade de cada organismo, tendo uma gestão muito mais e acompanhada mas, do que uma gestão muito centralizada, à qual se fugia porque não servia. A este discurso. Volta-se agora a centralizar e não se percebe, nem se viu referidas, as razões porque se enveredou pela desconcentração e descentralização, porque é que essas razões hoje em dia não presidem e não subsistem à evolução da administração pública. E se não estaremos numa fase em que há uma maior preocupação ou diria de outra maneira, em que há uma geração e uma visão economicista, economista, de professores, de economistas, que tomam um bocadinho, quer do lado público e quer do lado privado, um bocadinho uma visão e tentam encarar as coisas como não com o serviço e com o sentido de atingir os objetivos que anteriormente tinha, mas com o serviço de fazer negócios, de haver centralizações, porque qualquer alteração é sempre um negócio, é sempre colocar o Estado como objeto de negócios. Eu pergunto se não se está a preterir, portanto, aquilo que é público por outro tipo de sentido na evolução daquilo que fez, como que definiu como a história da administração pública no século XX. E queria associar isso, portanto, ao tipo de geração e de mentalidade que agora está, parece que estará a vigorar. Peço desculpa não ter sido muito claro, mas foi o que foi possível nestas circunstâncias. Bom, obrigadíssimo, João Martins. Eu acho que foi claro. Eu acho que foi claro, acho que percebi a sua questão e deixe-me dizer que, em relação à forma como tipificou a segunda fase, por isso uma fase focada na melhoria da gestão contra, de facto, um centralismo que havia aproximado, de facto, de problemas da realidade, gerir melhor os próprios processos operacionais, tem toda a razão. E isso foi importantíssimo e isso foi um ganho, de facto, grande e é algo que se continua hoje em dia e que se pretende, de facto, aprofundar. O problema, de facto, a lógica da administração pública não é uma lógica apenas de organismos individuais. A lógica da administração pública é também uma lógica de um grande organismo, onde, de facto, há que otimizar esta gestão, mas há também que otimizar a utilização dos recursos e evitar as redundâncias. E é isto que os serviços espalhados pretendem. Isto, quando se passa para a terceira fase, em minha opinião, e no modelo, e estou a falar aqui essencialmente teoricamente e no modelo, não se pretende em nada negar a fase anterior. O que se pretende é, de facto, colmatar, ultrapassar algumas limitações, algumas redundâncias que existiam na fase anterior, otimizando, olhando numa perspectiva, de facto, mais global para a própria administração pública. Aliás, deixa-me dizer que, de facto, um dos problemas, é uma das coisas que iremos ver a seguir e que eu passarei a seguir, é que, de facto, em termos dos organismos, eu parece-me que, olhando só os organismos, não há grande vantagem em ir para os serviços partilhados. Os organismos não sentem essa vantagem por si. E por isso não têm, digamos, esse incentivo de ir para e de caminhar para os serviços partilhados. Tem que ser, de facto, através de um outro tipo de visão, onde se encontra, de facto, a vantagem para os próprios serviços partilhados. A outra questão, depois, e por isso, já agora deixe-me só concluir isto, e por isso não é um voltar a centralizar, atenção, os serviços partilhados não é, porque a competência mantém-se nos próprios organismos. E se a competência se mantém nos próprios organismos, não há, mesmo não voltamos ao modelo idêntico ao anterior, não há uma centralização. Há uma centralização dos processos operacionais, não das responsabilidades em termos de gestão que se mantém no próprio organismo. A capacidade de decisão dos organismos em nada é alterada a este nível. A questão que refere em relação a uma visão economicista e à situação atual, eu penso que se prende com outras coisas. E obviamente que este modelo pode ser implementado de múltiplas maneiras. E o que é um facto também é que os serviços partilhados aparecem e surgem hoje em dia numa situação de crise em que se pretende, de facto, obter ganhos de eficiência, diminuição de custos. Mas isso é fundamental porque cada vez mais, aliás, veja, mesmo em Portugal, as tendências a este nível, se nós, se lembra, passámos de uma fase em que nós primeiro definíamos objetivos e depois íamos fazer os orçamentos e ver os recursos que tínhamos e normalmente subjava sempre em objetivos e nunca conseguimos de facto os recursos para e éramos excessivamente ambiciosos a esse nível. Hoje em dia, cada vez mais, a restrição é os recursos, temos que ver, e isso é, em minha opinião, ser realista. Nós temos determinantes, limitações, temos que olhar primeiro para essas limitações, ver quais é que são as limitações e depois, em função disso, de facto, fazer os objetivos e tentar jogar, alinhar, haver aqui um diálogo entre estas duas áreas. Mas aqui entramos, de facto, já penso noutra questão. Tenho também inscrito para falar o Mário Santos e tenho tido, de facto, aqui algumas questões no chat que, entretanto, irei ver enquanto o Mário Santos intervém. Mário Santos, a quem passa a palavra? Bom, parece que há dificuldade na intervenção do Mário Santos e por isso eu vou avançar. Peço desculpa, sim, só há aqui um problema. No meu microfone, só um minuto. Aguardem só um minuto. Cara Dr. João, não é nenhum problema. É que o Mário Santos estava a pressionar, então o professor João Cadarino ouvia-se de volta em feedback. Mário Santos, eu sei que é a representação dos Açores, pode então intervir. Atenção que quando alguém intervir, tem de largar o botão. Quando vocês estiverem a intervir, então aí sim mantém premido o botão. Açores, vou voltar a dar a palavra. Passo a palavra. Pergunto se me estão a ouvir agora. Sim, perfeitamente. Perfeito, pronto, ok. Bom, eu repito, fala Mário Santos, da vice-presidência do Governo dos Açores em Angra do Heroísmo. A minha questão é a seguinte, eu deixei avançar um pouco a apresentação só para perceber a diferença de facto entre serviços partilhados e centralização de serviços. Isto porque, por acaso, estamos aqui com um processo interno de estudar uma possível criação de uma central de serviços ao nível de motoristas e de viaturas. E existe, por acaso, dois caminhos em discussão, que eu acho que é esta diferença entre um plano A de centralização de meios, e aqui, se depois peço ao orador que me confirme se o raciocínio é correto, ou seja, a partir do momento em que há centralização de meios, estamos a falar de serviços centralizados. E essa centralização ter a sua gestão do dia-a-dia. E a opção B é termos os recursos, mantê-los nos locais onde eles estão e serem geridos de forma integrada. Se eu bem percebi, portanto, e aqui sim, nesta opção B, temos os serviços partilhados. Eu o que coloco, se este raciocínio estiver correto, é indo de encontro àquilo que há pouco era o desafio de lançarmos as desvantagens. Será que, a partir do momento em que temos estes serviços partilhados e não a centralização dos serviços, a centralização dos meios, se não começa a haver duas cadeias de comando? Ou seja, nós temos os recursos que continuam a ter o seu vínculo a cada serviço e depois vamos ter uma unidade de gestão para esses meios. Era essa a pergunta que eu faria. Obrigado. Bom, muito obrigado, Mário. Em relação à sua questão, eu penso que de facto, quando para serviços partilhados, uma das coisas importantes é, de facto, a modelização dos processos e é a definição com grande precisão dos processos e a identificação daquilo que fica no centro de serviços partilhados e aquilo que fica nos organismos e aquilo que é a responsabilidade dos organismos. Tem que haver esta modelização. Em muitos casos haverá mesmo depois contratos de prestação de serviço, haverá contratos que definem o próprio nível de serviço, quem faz o quê, quem é responsável por quê, por isso penso que este receio das duas cadeias de comando é de certa forma, por isso ultrapassado, até porque há as pessoas que estão afetas ao centro de serviços partilhados e aquelas que estão afetas, por isso, ao organismo. E por isso há aqui, penso, uma divisão boa feita a este nível. Eventualmente eu poderia depois pedir a alguém que tenha experiência em centros de serviços partilhados que na implementação que traduza como é que foi o levantamento de facto dos próprios processos e como é que foi feita esta separação. E por isso esta penso ter respondido à sua questão. Agora, como nos estamos a aproximar um bocado da hora de fim, eu vou avançar e antes de dar, voltar a dar a palavra, eu gostava de facto Só um minuto, que eu tenho que parar, como já sabem, um pouco de falar para passar de slide. Ok, eu gostava de falar não dos fatores facilitadores, mas antes aqueles que são os inibidores. Ok, quais é que são os fatores que são inibidores e aqueles que facilitam o sucesso dos serviços partilhados? Isto porquê? Porque de facto nós vemos que, isso era um dos textos que estava na síntese desta conferência, é que de facto há áreas em que se tem avançado muito nos serviços partilhados e de facto na administração pública o avanço tem sido lento. E porquê que, quais é que são os fatores inibidores da implementação? Eu, como fatores inibidores, vejo de facto a falta de um plano estratégico que aponte um caminho e enquadre a mudança para os serviços partilhados e defina um modelo de governance claro para todos. Penso que isto não está claro. O PRACE não comentou isto. O PRACE tem um conjunto de princípios orientadores. Não é, de forma nenhuma, um plano estratégico. E este plano estratégico, de facto, ainda não o vimos. Não existe, em termos do próprio programa do governo, nem deste novo governo, se virem, e não existe, por isso, a definição de um ponto estratégico para os serviços partilhados. Por outro lado, penso que existe uma falta de cultura de colaboração entre organismos, algum feudalismo organizacional. De facto, estamos muito habituados e há aqui uma grande defesa que às vezes é feita das nossas competências em termos dos organismos, que é tudo debaixo do nosso tempo, de controlar tudo, e há pouca cultura, de facto, da partilha, da colaboração e pouco a cultura da rede. Mas isto também se justifica, digamos, esta falta de cultura, porque, de facto, a experiência até agora não aponta em sentido nenhum neste sentido. Isso até é um pouco negativo, às vezes há umas experiências que se fizeram neste sentido. De facto, há uma falta de interesse ou motivação por parte dos organismos, como eu já referi, porque, enfim, em termos de orçamentais, por exemplo, não há qualquer incentivo dos organismos em avançar serviços partilhados, porque de facto não vê no seu orçamento, não vê refletido. Estas áreas são normalmente áreas muito baseadas em recursos humanos, e os recursos humanos são normalmente aquilo que é sempre garantido. Aquilo que não é garantido muitas vezes são de facto o cumprimento das próprias funções, das próprias finalidades, dos objetivos do organismo. E estas áreas são áreas, de facto, muito assentes, essencialmente, em recursos humanos. Este interesse, de facto, e esta importância só se nota quando se olha a outro nível, quando se olha para a administração pública como uma realidade global ou uma realidade setorial. Só aí é que nós olhamos e vemos a importância, identificamos de facto estas redundâncias e vemos a importância de caminhar para os serviços partilhados. Ainda, de facto, como fatores inibidores, eu referiria o desconhecimento do impacto da implementação dos serviços partilhados antes da administração pública. De facto, os serviços partilhados, onde vai tocar também é nas pessoas que trabalham nestas áreas, e não está claramente definido qual é que é o impacto nos recursos humanos da administração pública que trabalham nestas áreas. Eu penso que isto é um aspecto bastante importante e que gera, de facto, o receio dos colaboradores e dos próprios decisores da administração pública, que é esta falta de definição de qual o impacto dos serviços partilhados nos recursos humanos. E saliento que, de facto, um objetivo claro dos serviços partilhados é a redução dos custos e, nomeadamente, a redução dos recursos humanos nestas áreas. Se isso não se verificar, de facto, terá pouco interesse os serviços partilhados, embora obviamente há sempre melhoria nos próprios processos, há outros aspectos importantes, mas hoje em dia, de facto, esta questão também da redução dos custos é, de facto, algo que penso que é bastante importante. Por outro lado, a falta de normalização dos processos é outro dos fatores que penso inibida e inibir da implementação. Os processos são definidos com um enorme formalismo legal, às vezes com uma carga legal, com uma definição legal extremamente pesada, como por exemplo nas áreas dos aprovisionamentos, mas pouca normalização depois e pouca adoção de boas práticas. E às vezes, de facto, acaba por se cair em alguma burocracia, em alguns excessos, digamos, temos os próprios processos pouco normalizados e temos pouca adoção de boas práticas. Por outro lado, também, a inexistência de metas precisas e orientadoras, bem como indicadores de acompanhamento para a implementação dos serviços partilhados. De facto, estamos a navegar à vista e, por isso, não existe esta definição, tal como não existe o plano, que referi há bocado, também não existe estas metas e os indicadores mesmo de acompanhamento. Bom, fatores facilitadores, aqui há dois tipos de fatores facilitadores. Uns, infelizmente, que acontecem, que de facto é a própria escassez de recursos, que está a empurrar muitos organismos para os serviços partilhados. Os recursos humanos, essencialmente pelo envelhecimento de pessoas e a apresentação das pessoas que trabalham nestas áreas, e a falta de competência para as novas exigências que hoje são feitas, quer nas áreas de recursos humanos, quer de aprovisionamento, quer nas áreas financeiras, por isso há, de facto, aqui, digamos, há alguma escassez de recursos. E depois, há muitos organismos que olham e abarcam, de facto, a ideia dos serviços partilhados como algo que pode, de facto, resolver e pode, efetivamente, resolver estes problemas. Depois também financeiros, por isso, pela própria contenção da despesa com a diminuição dos plafons, o que empurra, e por isso isto não são os bons motivos para a implementação dos serviços partilhados, mas são alguns motivos que nos estão, de facto, a empurrar neste momento e os organismos para a implementação dos serviços partilhados. Bom, outras questões importantes é, de facto, o empenho e liderança política com uma definição estratégica clara. É algo que é importante para facilitar a implementação ou o sucesso da implementação dos serviços partilhados. Penso que também é muito importante a apresentação de um business case ou de experiências de outros países onde se demonstre, de facto, de forma clara, os ganhos proporcionados pelos serviços partilhados e esta apresentação ser feita de forma generalizada aos decisores da administração pública e aos próprios funcionários da administração pública. Aquela apresentação feita de uma forma também onde se faça a definição da política de recursos humanos que se pretende ter para esta área e com a implementação dos serviços partilhados e que seja uma política não uma política penalizadora, tal como viram e há pouco eu referi o caso da Dinamarca, que seja de facto uma política feita na base da melhoria da própria qualidade do ambiente de trabalho destes funcionários e das pessoas que trabalham nestas áreas. Outro aspecto também muito importante e que existe noutros países é a criação de incentivos orçamentais premiando os ganhos de eficiência dos próprios organismos, ou seja, um organismo onde haja ganhos de eficiência gerados pelos serviços partilhados deverá poder, digamos, reter pelo menos durante algum tempo esses próprios ganhos a funcionar como incentivos orçamentais. Isto, de facto, é uma medida utilizada em alguns países. Bom, eu tinha aqui algumas questões que antes não fui pondo, mas colocava agora, de um ponto de vista genérico, estas questões e relativamente isso aos fatores facilitadores ou aos fatores inibidores da implementação dos serviços partilhados, gostava que se pronunciasse e gostava de saber em vossa opinião, porquê de facto é que ainda não se avançou mais em Portugal. Peço desculpa, já passamos em 6 minutos, de facto, a hora. Talvez possamos ter esta discussão e passarem mais outros 6 minutos, se concordarem comigo. Vejo que estão algumas pessoas inscritas, nomeadamente o Dr. Luís Vidigal é o primeiro inscrito e vou-lhe passar, por isso, a palavra. Boa tarde, Luís. Tens a palavra, então. Sim, estão-me a ouvir? Eu não sei se estou com uma boa largura de banda, mas estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, sim, Luís. Estamos a ouvir bastante bem. Podes avançar. Ok. Ok. Não, eu peço imensa desculpa por ter entrado tarde, porque tive um problema hora do almoço, mas pronto, é evidente que já apanhei mais ou menos o teor. Há aqui questões de fundo que eu gostava de sobretudo nos aspectos mais inibidores. O principal aspecto inibidor é claramente a tentação para a centralização, para a solução do modelo único, que é sempre uma solução não regulada e, portanto, e sobretudo não escrutinada por terceiros. De facto, hoje sabe-se que o que está aqui em causa não está em causa haver serviços centralizados e partilhados no que se refere a funções estratégicas e, portanto, gestão, que é obviamente que inequivocamente terão que estar sempre nos serviços, portanto, trata-se, eu também quando tenho uma empresa e entrego a contabilidade a uma empresa privada, eu não perco, digamos, a capacidade de gerir a empresa. Portanto, a questão que se coloca é, o problema é que quando nós centralizamos, e os efeitos estão à vista, ao se centralizar, a tentação é ir para além das tarefas meramente operacionais e começar a invadir as áreas estratégicas e regulatórias, e os efeitos que estão a ter são devastadores. Começou com a Agência Nacional de Compras Públicas, que apenas porque, para fazer coisas realmente mais operacionalmente mais eficazes, mais económicas, praticamente se prescindiu completamente de uma função regulatória. E hoje, se nós quisermos tirar dúvidas sobre a aplicação de todas as regras, neste momento, de compras públicas, neste momento não sabemos a quem nos dirigimos. E isto está a acontecer, quase que está a acontecer também, neste momento, com os recursos humanos. Neste momento é surpreendente a falência praticamente da DGAEP face à existência de uma entidade que, obviamente, vai pondo progressivamente bicos nos pés, que é a GERAP, não é? Portanto, que ultrapassa completamente as suas funções de serviços partilhados, e eu insisto, serviços partilhados poderiam ser feitos por qualquer empresa privada, porque estamos a falar de funções não soberanas, são funções claramente operacionais, funções quase logísticas, portanto, estes serviços não podem cair na tentação de se tornar serviços reguladores e normalizadores dos recursos que é suposto gerir do ponto de vista meramente operacional. É evidente que está consagradíssimo o conceito de serviços partilhados. São funções de suporte, não são funções de gestão, são funções de suporte, que se sabe que existem boas práticas, que se tem que normalizar. Também não se tem vindo a fazer uma grande normalização e, sobretudo, não se tem feito pedagogia sobre a adoção dessas boas práticas e a generalização. Sei que, por exemplo, se está a fazer implementações, sobretudo na parte da gestão financeira, muito, muito departamentalizadas e, no fundo, satisfazendo todos os caprichos dos organismos, quando se trata de funções operacionais, são essencialmente funções normalizadas e que têm que ser adotadas de uma forma quase, não digo cega, mas quase. Quer dizer, porque, quanto muito, poderemos depois, a níveis mais de funções de gestão, a nível de business intelligence, portanto, tudo o que for indicadores, então mais orientados a cada departamento, aí tudo bem, pode haver um trabalho mais departamentalizável. Mas naquilo que são os processos básicos, que estão perfeitamente regulados e que deviam ser cada vez mais explícitos, eles deviam ser quase que exclusivos, não é? Portanto, se isto pode... Porque são áreas profundamente reguladas, não é? Por órgãos... Como digo, pelo menos na área financeira. Nas outras áreas, infelizmente, começa a temer que esta falta de regulação se venha depois a refletir na fragmentação dos serviços partilhados, o que é a negação dos serviços partilhados. Portanto, e ficaria por aqui. Ok, Luís, obrigado. Vamos então passar, temos mais a pessoa inscrita, eu não vou dar já e dizer qual que é a minha opinião em relação ao que vou já passar ao António Albuquerque, que está também inscrito para falar. António, tem... Sim, pronto. O Luís Vidigal falou tudo o que eu tinha mais ou menos para dizer, portanto, no fundo, subscrevo aquilo que ele disse. E aproveito para agradecer e despedir-me. Muito obrigado, boa tarde. E parabéns pela ação. Ok, muito obrigado. Eu já agora gostava de pôr em contraste entre a intervenção que o Luís Vidigal fez desta questão, na opinião dele, da falência da DGAEP e da sua substituição por uma entidade de serviços partilhados, e a intervenção que foi feita há pouco da Cláudia, em que ela retratava a dificuldade na normalização de processos. Eu penso que estas duas coisas estão muito associadas, ou seja, de facto nós, por um lado, temos ainda uma regulação muito fraca. Nós não temos hábitos de regulação. Nós, estes hábitos de regulação começaram recentemente e nós normalmente, em vez de facto definirmos os processos, nós de facto definimos as restrições em termos legais, definem-se imperativos legais, não se definem efetivamente, por isso os processos, não se normaliza estes processos, não há uma regulamentação ativa, e por isso eu percebo que haja dificuldades na normalização de processos quando depois se pretende chegar à prática e se queira de facto implementar na prática, e percebo que haja aqui de facto um certo choque e acho interessante por isso esta referência, e como a Cláudia está inscrita, eu vou-lhe passar a ela a palavra, porque vai, de facto, muito na continuidade desta intervenção. Por isso, Cláudia, tem a palavra. Sim, eu com a intervenção do Dr. Luís Vidigal fiquei um pouco baralhada, devo confessar. Por um lado, de que a GERAP, neste caso, se satisfaz aos caprichos de cada organismo e não adopte uma normalização. Por outro lado, acha que também não temos competências, e de facto não temos, para definir essa normalização. E a DGAEP, como ele também próprio definiu, acaba por também não ter uma posição muito fincada. Quer dizer, ficamos aqui numa questão, o que deveremos fazer, e somos nós uma empresa pública. Se fosse uma empresa privada, como também ouvi defender, também poderia fazer, então ainda as dificuldades seriam ainda maiores, porque aqui sempre temos uma noção mais clara da realidade e de alguma normalização. Fiquei confusa, devo confessar, porque não percebi se a opinião era que devia haver normalização ou se não devia haver. Não sei, gostava de ouvir também outros comentários. Obrigada. Cláudia, obrigado. Obrigado pela intervenção. Eu penso que, não sei se temos aqui mais inscrições, mas eu penso que, de facto, é que pouco a ver com... Eu acho que é normal, em minha opinião, quando não há uma regulamentação, de facto, bem definida, quando há uma entidade que tem que implementar processos bem normalizados, que haja, de facto, este choque, parece-me perfeitamente normal, e que é importante, penso, é que, de facto, as coisas se façam em articulação entre as entidades. Eu percebo que haja um pressing grande de quem tem que implementar para o fazer, mas pronto, penso que de facto é normal, é natural de facto este choque que se está aqui a verificar. Eu penso que não há mais inscrições para falar, não tenho aqui mais inscrições. E por isso agradeço a todos os participantes. a todos aqueles que interviram. Agradeço particularmente às pessoas, por isso, que de Angola ou dos Açores coletivamente estiveram a participar nesta sessão. E por isso desejo a todos um bom fim de semana e uma excelente resta de tarde. Boa tarde a todos. É do Instituto Nacional de Administração. Em nome do Instituto Nacional de Administração, peço desculpa. Agradeço a todos a vossa presença e ficamos muito satisfeitos que o tema da mesma tenha sido do vosso agrado. Eu escrevi no chat, mas queria dizer de viva voz. Portanto, será disponibilizado a PowerPoint desta sessão, assim como uma bibliografia preparada pelo nosso Centro de Documentação. No site que está enviado, portanto, no Eje Central, que é a comunidade da Google, terá ainda disponibilizado também o arquivo de sessão em MP3 e em MP4 e terão acesso a estes recursos. Nós enviaremos então um e-mail com orientações para aceder ao site e chegar a estes eventos e ainda um link para um breve questionário de avaliação deste evento. Agradecemos a todos a vossa participação e votos de um excelente fim de semana. Muito obrigado a todos.